na 3305, foi ILS? Afirmo, estabilizado ILS na 3305. Torre, 1-9, 3-6, boa noite. 2-6, boa noite. Gol no 076, desça para 2.000 pés, ajuste 1021, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2.000 pés, 1021, reportaremos estabilizado na X-Ray, gol no 076. 305, mantém aproximação, guarda de pista livre. Guardando pista livre da 3305. Roma 604, visual com tráfego na sinal. Visual, após passagem do tráfego, ele mantém no 0, gol no 604. Total 9907, solo aos 22, livrando a direita, táxi Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, Kilo, parte 3, total 9907. Três zero cinco, livre pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 1-0, na 3-3-0-5. Afirmativo, 6747, pronto, cópia? Pronto, cópia. 6747 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, aerovia Pesulou no 6, Belo Horizonte, após direto Trive, direto Poços. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5043, Webjet 6747. Autorizado, Guarulhos, nível 360, saída da Euleda Bridge. Depois do Luma, Belo Horizonte, 30 postos. Colada 10, curva direita, postos. 1208, controle, 35043. O nosso transporte, 6747. Objeto 6747, correto, chama para feedback, será mesmo. Parabéns. Então, 3305, solos 25, táxi Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, 06, fechou 3305. Luma 604, livre decolagem, vento 130 graus, 08 mais. Bom, 889, ele mantém no 0. Bombo 604, decola aos 26, controle 120, décima 8, bom, boa noite. 208, grato, uma boa semana. WebJet 6747, acordando com o grupo de solo para aguardar Airbus 320 da TAM passar a retaguarda no táxi após iniciar seu pushback. Sim, autorizado após o se possível, solicita o 350 na saída Bombogol no 604. Ok, se você é o 350, vou coordenar com o centro aqui para manter o como sinal. Pode ser o 35. Voo no 076 foi LS, visual com a pista? Está estabilizado o localizador, está visual. Ok, chame Torre no noite, esse é o meio, boa noite. 786, boa noite. Voo no 889, livre decolagem, vento 1, 30 graus, 069. Livre decolagem, vento 1, 0, voo no 889. Zero para Fortaleza, grato, 604. Amador, muito boa noite, ao Gol 1076, está estabilizado no X-Ray, uma milha do IGCA. Gol 1076, mantém aproximação, aguarde pistão 10 livre. Na sua escuta, mantendo o Gol 1076. E o 5972 autorizado para o de Pelô. Sim. 1076, livre pouso, pistão 10, vento 1, 30 graus, 08 mais. Livre pouso na 10, voo 1076. 889, decola aos 29, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 208, boa. Controle Salvador, boa noite, Gol no 889. Chegou um 889, contato radar, suba o 360, saída da El. 360 na da El, no 889. Jet 6747, táxi via Pátio 1 no Indy Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 1021. Indy Alfa 1021, 6747. O 076, solo 31, táxi via Alfa Juliette, gate 02. E Alfa Juliette para o 02, Gol 0076. 989. Meia 04, chame centro Recife, 12685, boa noite. 268, boa noite. 30 graus, 089. Aqui, decola. Sete, foi informe, tá brincando. Pode confirmar para o 604 a frequência de Recife, por favor? 12685. Ah, 2685, obrigado. Doutor, eu acho que a minha 3x3 atualização, Guarulhos, uma boa noite. Boa noite, XNR6313, pronto, cópia. Xenar 6313 para Guarulhos, nível 360 autorizado, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge, aerovia Pesulu 16, até Belo Horizonte, rapaz direto Trive, direto Poços. Controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5047, Xenar 6313. Autorizado 360, conforme para Guarulhos, decola da curva direita, na El, Leda Bridge. A Pesulu 16. WebJet 6747, decolos 35, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 208, obrigado, uma certeza. Com WebJet 6747. 6747, radar contact, climbing to level 360, bell departure. 360, bell departure, request to fly direct to Lida, Web 6747. You are clear. Clear to fly Linda, Web Jet 6747. control, WebJet 747 request heading 225 to avoid weather. Deviation approved for after flight heading later. After deviation, fly direct to later, WebJet 747. Salvador, Rio, 5972 da Rio, chame Torre, Salvador, no noite, nesse momento, uma boa noite. 2:30, obrigado, boa noite. Rio 5972, estou livre para uso, pistão no zero, vento 140 graus, 12 nós. Livre pouso, Rio 5 no 5, muito boa noite, contato radar, 6 milhas da posição Conde, vai voar na Pro de Pelô para a chegada Bonf, reporta para a descida. Estou na Pro de Pelô, está presente, chama para a descida, chama da Pia, obrigado. Sete, correction, web 6747, call Recife Center 1251. 1251, 6747. E o 5972, solo aos 43, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, muito obrigado. Salvador, Sinema 6313, posição 4, foram por pé estacionamento. 6313, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamarei. Obrigado. Roma 074, para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da Euleda Bridge, aerovia Upper Zulu 1-6, Belo Horizonte, pós direto Trive, direto Poços de Caldas. Controle Salvador 120-8, aciona 5054, Roma 074. Roma 074, chame pronto para feedback selamento. Para o táxi, o Xené 6303 com 98 a bordo, alterando o Galeão com 3 horas e 40. Xené 6303, táxi Iguia Alfa no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0-2-1. Iguia Alfa, ponto de espera, confirma, frequente. Reporte pronto no ponto de espera da 1-0, ajuste 1-0-2-1. Ok, reportará pronto 1-0-2-1, obrigado. No ideal, desça para 4 mil pés. 6,21 é o ajuste, reporte livrando. 4 mil pés, eu mantenho 240 até próximo ao externo, ok? Maravilha. Valeu. Descida ao trip 555. Ciente.